Atlântida, Atlântida, Atlântida. Chegando 6 da tarde, mais uma vez com o Pretinho Básico ao vivo para toda a rede Atlântida, para todo mundo, pelo atlântida.com.br. Estamos com a telefonia imbatível Big, tudo de melhor para você e da Miller. A moda está nas ruas. Olha, a querida bancada do Pretinho Básico, formada, composta por Maurício Amaral. Sim, sou meu eu. O querido Porazinho. É eu. Marcos Mais Calmo Piangers. Muito prazer. É o KG. E aí, bom final de tarde. Muito bem. E Mr. P. Mr. Pó. Mr. P já está entre nós. Mr. Vale P multa. Foi fazer uma coisa muito importante. Olha. Apertar o botão. Mr. Cocô. Cocô. Foi apertar o botão e já volta. Mr. P foi apertar o botão e já volta. Alguém Vamos deixar morre. Assim, então. E a estrela móvel deste Pretinho Básico é o homem galpão crioulo. Neto Fagundes. Todo domingo, 6 da manhã, na RBS TV. É nego velho. Galpão crioulo na RBS TV. Aí, fala, meu compadre. Tranquilaço. Tamo tranquilo? Tamo feliz, né? De tá aí fazendo um monte de projeto. Nessa época é correria total. Cara, poderia atirar no... Pô, cara, eu não sei mais o que fazer, cara. Ele ficou bom, né, cara? Ficou bom, tá bom, ficou bom. Ele tá já bom, tá bom. Já tá bonzinho, curando a gripe. Cara. E convocando todo mundo, dia 16 tem rock de galpão aí no É o que eu ia dizer, dia 16, aí. Quinta-feira, no Opinião Porto Alegre, rock de galpão. 23 horas. Com Neto Fagundes e Estado das Coisas. Eu já vi esse show aí. Pô, vimos juntos no mesmo dia, inclusive. No mesmo dia, é um baita show. É o bicho. Bem decorado, palco bem montado e é de... E o bailarino. É de chorar em alguns momentos, é de, emoção, de emoção, e de chorar de rir em outros, que o Neto faz o Nego Velho no palco. É verdade. É de rir assim, o mais engraçado do Nego Velho no palco não é o Nego Velho em si no palco, é a plateia reagindo ao Nego Velho. É e o Nego Velho é malandro, que ele vai derrubando todo mundo, né? Derruba demais, pai, derruba filho, derruba amigo, derruba inimigo. Mas esse é o papel do cara. Vai derrubando, é Nego Velho é dono do troço, é dono. Muito bom. Legal. Está entre nós o Mr. P. Mr. P. Psicótico. Bonito esse chapéu, hein? Emerson Conde. Tá bonito. É fashion, né? Já posso falar agora? É o momento Fiuk da galera. É o seu momento de cumprimentar a audiência. Ah, muito obrigado. Em especial, gostaria de cumprimentar a Dilson, volante gremista. Olha aí! E aí, ganhou a camiseta, não? Sim. Boa, muito bem. Espetacular. Mangas longas. A camiseta preta, linda. Muito bom. E quero saudar aqui a turma toda. Falando em chapéu, né? Falando em chapéu, chapéu da Damilher. É bom esse Mr. Que P. Que é isso, meu? Tá, tu vai ter o teu momento. Vai ter o teu momento. Tá reservado lá. Não é desculpa, ao contrário. A Damilher é uma das maiores lojas do sul do Brasil, uma nova coleção. Sim, que o KG não tava ligado, tava fora quando a Damilher juntou-se a nós, exatamente. É uma honra a gente ter a Damilher aqui patrocinando o programa, né? Parabéns, Marcos. E tem os chapéus. Tem uns chapéus fenomenais lá na Damilher. Fenomenais. E aí, foi na Damilher do Barra Shopping. Barra, claro. Obrigado. A Aimee tava lá? Estava lá a Aimee. A Aimee. Que tava de verde hoje. A Indiara, um beijo. A Indiara? A Indiara também tava lá. A Angélica, que é a subgerente. A Paula, que é a gerente. A Paula? A Indira. Somos todos sempre muito bem tratados. E o Marcos, que também pediu pra mandar um abraço pro Rafael. Todos. Tava espetacular eu a tarde. Fui lá, era todos. Pra me dar duas roupas só, elas me deram até mais, gente. Que beleza. Falei, muito bom. Que bonito. E também a supervisora, a Dani, que tá em Pelotas, inclusive, hoje, na loja lá de Pelotas. A Dani, tchê, falei com ela pelo telefone. Aqui. Fora de série. Muito bem. Obrigado. Ótima tarde, Mr. P. Sensacional. Estamos aqui com o Pretinho Básico. Meu nome é Alexandre Fetter. Vamos até às 19 horas. Talvez hoje, a gente estenda um pouquinho mais o programa. Para quem nos ouve pela internet. Talvez, hein? Talvez não é nada certo. Depende do que vai rolar até lá. Vamos lá então com os destaques comentados do Clique RBS, o resgate da baleia franca encalhada na praia de Itapirubá, em Laguna do Sul, aliás, em Laguna, no sul de Santa Catarina. O resgate da baleia está suspenso. Ah, não! Suspenderam o resgate. A informação foi passada pela assessoria do projeto Baleia Franca por nota oficial. Especialistas que monitoram a saúde do cetáceo dizem que ela está muito doente e que as chances de sobreviver, mesmo que a operação dê certo, seriam muito pequenas. A baleia estaria em estado de choque. Caramba. Ah, para com isso. É um psicólogo agora pra ela. Tá tensa, ela tá tensa. É. Foi que nem aquela tadinha outra, né? Bicho. A outra que elas salvaram e aí ela morreu em seguida. E ela voltou porque ela queria voltar. Queria morrer, me deixa morrer em paz. É. Parece que ela gritava assim, me traz o Jô Soares pra falar comigo. Aquele desgraçado. Pra falar de igual pra igual. Juros para o consumidor atinge... ou atingem menor índice dos últimos 15 anos. Feito! A taxa média mensal de juros para as pessoas físicas atingiu 6,75% em agosto. Cartão de crédito está com juros de 10,69% ao mês, que é um absurdo. Quem usou o dinheiro do cheque especial pagou 7,45%. E no caso do crédito direto ao consumidor, o chamado CDC, juros cobrados atingiram 2,37%. Bah. É, gente. Cartão de crédito é uma... navalha. Vergonha. É uma navalha. Muito bom, Cajezinho. Cai o número de mortes de motociclistas em Porto Alegre. Desde 1º de agosto, motoboys precisam usar equipamentos de segurança, como colete com faixas reflexivas. E isso reduziu os acidentes, porque motoboys são vistos com mais facilidade pelos motoristas. Pela lei, o condutor de moto tem que usar o colete preto e verde com faixas reflexivas. Faixas refletivas vermelhas no baú e no capacete também. Agora tem novos itens chegando aí. O mata-cachorro e a antena corta-pipas serão exigidos somente após regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito Contra. Isso aí só pra motoquinha de teleentrega, né? Não, o mata-cachorro, eu não lembrava mais da existência do mata-cachorro, cara. Sim, as primeiras motos que eu tive... Pra proteger um pouco as pernas. Exatamente, claro. A CG do meu irmão, quando ele tinha. E nunca mais eu tinha lembrado que existia o mata-cachorro. Agora vai ter que contar. As antigas lambretas, né? As lambretas vinham com aquela proteção na frente. Ela já tinha proteção para as pernas. É um para-choque. Que bela ideia, né, cara? Porque a gente que anda no trânsito, assim, é impressionante como melhorou a visual, né? Adorei o visual. Não é o visual novo de motoboy. Visualização, né? Do bar é muito. E o resultado tá aí. De mata-cachorro ajuda, hein? Mas o único motoqueiro de verdade aqui entre nós é o Fetter. Ele não gostou Peraí um pouquinho, que são coisas diferentes, cara. Se tu me disser que esse equipamento todo é obrigatório nas motos de pequenas cilindradas que servem pra fazer teleentrega, ok, baixou de bola a lei. Agora tu compra uma moto, uma Kawasaki. Agora se tu compra uma cavala pra andar, entendeu? E aí tu vai ter que botar mata-cachorro e anteninha e andar de colete reflexivo. Profissionais, exatamente. E outra, as motos de alta cilindrada, como o Kawasaki Vulcan 500 que eu tive, não é original vir com mata-cachorro, tal não qual. Não tem como botar, eu acho, né? Pega uma moto carenada e vai botar mata-cachorro na moto carenada. Moto de trail, moto de cross, não tem mata-cachorro. Agora esse da antena aí, eu acho que é legal ter, né? A antena anti... É, a segurança, né? Fio de pipa, né? Fio de pipa com cerol. Corta o teu pescoço. Corta o pescoço de motoqueiro. Vocês estavam comentando isso aí, acho que foi na tarde, né? Vocês estavam comentando isso sobre mesmo, isso. Tá. Obrigado pela audiência, compadre. Eu sempre tô ligado. Só, mas eu queria dizer que naquele momento eu vi algumas pessoas usando mochila, por exemplo, por cima do colete. Aí esconde, aí não adianta nada. E ao mesmo tempo, se tu tem a caixinha, tu tem que ter uma outra coisa pra visualizar a caixinha. Senão a caixinha tá nas costas. É o baú, né? É o baúzinho que ele deve entregar. Alexandre, eu não botei no seu material, porque eu esperei pra atualizar a notícia. Não, Avenida... vai falar do casamento da... Não? Não, vou falar da Avenida Ipiranga em Foi Porto liberada? Alegre. Não! Não, rapaz. Já é o quinto prazo estabelecido pra liberar a Avenida Ipiranga na noite de hoje. Eles não dão nem mais a hora, na noite de hoje. Na noite de hoje vai ser liberado. Quando tu tem decota, então, abraço a você que tá trancado no trânsito em Porto Alegre. Pra quem não conhece a Avenida Ipiranga, ela só divide a cidade entre Zona Sul e Zona Norte, né? Por que um assessor de comunicação social, um assessor de marketing, um assessor para assuntos diversos, não encosta num cara desse e diz, olha só, chefe, vamos fazer o seguinte, vamos mudar esse prazo lá na frente. Isso. Vamos dizer, olha, nós vamos liberar essa obra daqui a 69 dias. Isso. Se a gente liberar em 13, beleza, a gente tá gigante. Beleza, claro. Agora, se a gente ficar dizendo, não, vamos liberar e não libera, vamos liberar e não libera, vamos liberar e não libera, vamos liberar e não libera, nós vamos queimar nossa foto. E aí, Almir, com a tua experiência de marketing? Eu acho que o mais certo é vamos liberar e não libera. Que isso, Almir? Exatamente, pra dar aquele gostinho. Daí tu tá no trânsito, olha, vou te dar um conselho pra ter. Os caras têm a defesa. Fala agora, grande. Fala. Já falaste demais, tá chorando demais no programa. Não, tô. Então tu chega lá e pensa assim, ó, tô aqui trancado nessa porcaria desse trânsito, mas pensa, mas é só até amanhã, então tá beleza. Não vou nem buzinar. Aí amanhã, ah não, é só até hoje à noite, então tá beleza. E assim vai de um em um. Não, pra não deixar o povo. Esse Almir, um brasileiro. Os caras têm ao lado deles o argumento do ah, ficou úmido, não deu pra fazer tal coisa. Tem. Justamente por isso, então, bota lá pra frente. Bota lá o prazo pra frente. É que a placa do Almir é essa, né? Vai ficar pronto amanhã. Ele cravou amanhã ali, tá deixa ali. Isso, chega lá, tá lá. Sempre amanhã, sempre amanhã, sempre amanhã. Mas outra notícia. Casamento de quem? Casamento importante ia ser noticiado. Adriana Calcanhoto casou. Casou com um cineasta. Com uma outra. É. Adriana Calcanhoto casou com um cineasta. Com uma cineasta. Ela é filha do Vinícius de Moraes, até. Olha! Então a Adriana Calcanhoto é genro do Vinícius de Moraes. Não, é Nora, né, cara? Não sei se é Nora. Eu quero aproveitar e mandar um abraço pro meu grande amigo Cláudio Calcanhoto, que é irmão da Adriana. Certo. Né, e parabenizá-lo aí pelo casamento. Ele pode ficar com o Vinícius, ou algum filho do Vinícius. Ele já morreu, né? Inclusive, ele é compositor junto de algumas canções com ela, né? É, o grande Cláudio. Não, falando sério, parabéns pelo casamento, porque também é uma. Casou, né? Casou significa. Fica. Mas pode casar gay no Brasil? Oficializaram a união. Oficializaram, então, pode. Liberou o casamento gay no Brasil? Sei, e ninguém nos avisou? Eu não li no Diário Oficial. É verdade. É bela notícia. Não vamos aí, Marquinhos, não vamos precisar mais ir pra Buenos Aires. Não eram estes os destaques comentados, então, do Clique RBS. Lembrando mais uma vez a audiência da Atlântida, que está no blog do Pretinho, um momento, aquele sublime, sim, na praia está, de... Está. Na quando praia éramos mole, felizes. Em Florianópolis, quando éramos felizes. Aqui mais no feliz de nossas vidas. E Porã e Piangers, Porã e Piangers saem do mar depois, sim, de horas brincando como sereias, na água. Como sereias. Saem do ar felizes dia, e de mão. Que lindo. E o pessoal que for ver esse vídeo, logo vai aparecer ali os outros vídeos da época. Nossa, o Morro da Cruz. Isso mesmo. Um clima. A despedida de Floripa no estúdio, que o Piangers acariciava a minha cabeça. Sempre foi bom demais, de acariciar, cara. Demais. Dá uma olhada no blog do Pretinho. É sempre bom olhar o blog do Pretinho. Não perca também o Fresco. Em sua high performance na festa em Santa Maria. Vamos dar uma giradinha. 7, galera. Vai daí! Cajezinho, ó. Sim, voltou? Não. Vai daí, cara. O mais perdido que piolho no peito do Tony Ramos. No mais sozinho que dente em boca de pobre. Mais preciso que atirador de elite com soluço. Mais improvável que carteiro fazendo mochilão nas férias. Mais incoerente que neonazista latino-americano. O cara é boliviano e neonazista. Ah, brincadeira. Caraca. Mais cansado que o tradutor do Fidel. E muito mais bom, comprido, cara, que financiamento de carreta. Muito bom, muito bom. Demais. Excelente. E aí, Mr. P? Vamos lá. O que é que os homens e as mulheres pensam sobre as profissões? Quem mandou foi a Ana. Pô, a gente sempre fala de profissões aqui no programa. Né? Como elas pensam, por exemplo, sobre jogadores de futebol. Rico, famoso e fácil de enganar. Bom. Advogado, rico, ocupado, perfeito pra ter um amante. Pô, elas terem uma amante? Ela, rico, a mulher ocupado, tem uma amante. Acho que perfeito pra ter uma amante. Do ponto de vista dela. Ela é. Médico, rico, ocupado, perfeito pra ter dois amantes. Se passar as noites no plantão, sim, né? Radialista, beleza. Prefeito pra ter três amantes. Então, né? Executivo, rico, muito ocupado, dá até pra fazer compras com o amante. Ator, rico, famoso, bonito e dá pra exibir para as amigas. Bombeiro, bonito, famoso e gostoso. Que isso? Policial, bonito, forte, bad boy e bate em todo mundo que quiser. Bom. Olha aí. E como eles pensam sobre as profissões em relação às mulheres? Jogadora de futebol, uma transa. Advogada, uma transa. Médico, uma transa. Executivo, aí sim, executiva. Ou executiva, uma transa. Atriz, uma transa. Bombeira, uma transa. E policial, uma transa. É fácil ser homem, né? Homens. Sempre lembrando que uma transa adiada é uma transa perdida, né, gente? Então, atenção pessoal, filosofia do Porã. Atenção pessoal, ele está voltando. He's coming back. Tem que aproveitar a hora e ó, dele que te deu. É legal tu esmiuçar um pouquinho. É, desenvolve, Porã. Isso serve pra mim. Não, ainda não. Usa essa tua voz aí pra. Isso serve pra mim. A van tá trancada no congestionamento. Porã tá aprendendo isso, sabe aonde? Na academia, cara. É. Pra academia. Mandar um abraço pro meu mestre lá, o pequeno gafanhoto, o Adriano Tigre lá, meu. Velha. Que é o nome? Sparring? Eu sou o pequeno gafanhoto, né? Tu é imagina, o dele, porra, imagina o grande gafanhoto. Imagina o grande. Imagina o GG dos gafanhotos. Eu não sei vocês, cara, mas que? Antigamente, quando eu era pequeno, a minha mãe me mandava pra mercearia com dois cruzeiros. Sim, compro um. Eu voltava de lá com 3 quilos de batata, um filão de pão, 2 litros de leite, meio quilo de queijo, uma caixa de chá e uma dúzia de ovos. Hoje em dia não dá mais pra fazer isso, cara. Não dá mais. Encheram de câmera a mercearia. Sinal dos tempos, né? Cara, modernidade. Isso chegou. Aí é sinal dos tempos, cara. Mandou demais, essa piada, cara. Cheia de malícia. Muito Michele Forlin. Muito bom. É a história de um corintiano, né? Muito bom. Sempre lembrando, mandar um abraço pra comunidade corintiana de Porto Alegre, de Florianópolis. Galera que tá sempre nos ouvindo aqui no Bebê. O campeão dos paulistões. Eternamente. Sempre ganhando os paulistões. E aí, meu compadre Neto Fagundi? Alguns anos surgiu o primeiro calção no interior do Rio Grande. Oh, yeah. E é claro que o nego velho, sempre querendo estar um passo à frente na moda, foi logo comprar o seu. Chegando na loja da estância, só havia sobrado um. Bah. E que ficava grande pra ele, né? Mas ele pegou mesmo assim, levou pra casa, chegou lá, pediu pra mãe dele, que era costureira. Olha, querida, me corta 4 dedos de cada perna dessa calção. Tinha ficado meio comprido pra ele, né? Então, de noite ele vestiu o calção, mas colocou as bombachas por cima, já que era surpresa, e seguiu rumo à casa do seu amor. No meio do caminho, deu aquela caganeira desgraçada, daquela sem aviso, aquela que dá a primeira, a segunda e a terceira facada só. Depois vem. Desceu do cavalo, foi lá pra uma moitinha, né? No que deu, se aliviou, colocou a bombacha, porém, esqueceu o calção pendurado lá. Calção ficou penduradinho na moita e ele foi embora. Chegando lá, deu uma espiada na janela, viu que os parentes da namorada estavam tudo visitando a família, todo mundo sentado na mesa de jantar. Então ele disse: beleza, querido. Quanto mais gente vai ter a surpresa, melhor. Sem nem bater, ele entrou porta dentro, pulou em cima da mesa, deu um sorrisinho pra namorada e rapidamente abaixou as calças. Que isso, mano? Achando que ainda tava com o calção, né? Meu Deus. A sogra, chocada com aquela cena e admirada com o tamanho do guri, exclamou: nossa! Que grande! E o nego velho, achando que tava com o calção, respondeu pra ela: e era maior ainda, querida, mas a minha mãe cortou um pedacinho. Um abraço, Sidney Miranda, de Tijuca. Ah, o Sidney Miranda, aí, grande presença. E aí, Porazinho? Eu preciso mandar uns abraços rápidos aqui. Pra o Neto Fagundes também. Vai, Neto Fagundes, manda, por favor. Aí, ó, manda aí pro Guilherme Lemos, ele quer um... Ah, um abre teu olho, magnata. Guilherme Lemos, lá do Colégio Rosário. E também tem que mandar, antes do Porã, aqui um abraço pro Marcelo Busanello. Ah, o Busanello? Tá se bem incomodando. Pra professora Fabiola, lá da Raia Center da Tristeza, pra Fernanda, pra Sinaira e pra Maria Alice. Elas ficaram com ciúme que eu mandei abraço só pro professor Cléo. Tá, só mulher, hein, Porã? E também pro meu grande amigo Gustavo Portal, que hoje está de aniversário. Aí, Portal. E também para o maior ídolo da torcida gremista, Renato Portaluppi, que é o nosso treinador, que hoje também está de aniversário. E eu tenho aqui o Renato Portaluppi Facts pra mandar de presente pro nosso querido Renato. Tá bem. A agenda telefônica do Renato também é conhecida por cardápio. Mijou sentado e não é sapo? O Renato encara. Larissa Riquelme veio pra Porto Alegre justamente no dia do aniversário do Renato. Coincidência! Não foi à toa que a revolução sexual aconteceu nos anos 60. Nascia, Renato. Madonna parou de cantar Like a Virgin depois que conheceu o Renato. Renato uma vez visitou as Ilhas Virgens. Agora elas são conhecidas como as Ilhas. Renato parou de jogar xadrez pra não ficar pobre. Cada vez que ele comia a rainha, eram mais dois gêmeos pra pagar a pensão. Quem mandou foi o Marcos Renner de Três Coroas. Valeu. Bela voz, Porã. Bela voz. Obrigado, Marquinhos. Tem um lance muito legal aqui. Vários contrapontos. Aquela discussão absurda toda sobre aquela coisa com aquela coisa vermelha no meio. Eu vou sair. Vários contrapontos aqui. Não pode-se nem falar no troço. Não pode. Vários contrapontos estão chegando com mensagens edificantes. Porque, afinal de contas, aquilo ali tratava, né, de um assunto não tão agradável, que afinal de contas é a morte, né, de alguém. Mas tu, enfim, sabe que... Não que sei, Marcos. Eu gostaria de reformular Deus aquela pergunta. Deus convidou um rabino para conhecer o céu e o inferno. Ao abrirem a porta do inferno, viram uma sala em cujo centro havia um caldeirão onde se cozinhava uma cheirosa e suculenta sopa. Opa! Ah, em volta do caldeirão estavam sentadas pessoas famintas e desesperadas. Isso no inferno. Cada uma delas segurava uma colher de cabo tão comprido, mas tão comprido, que lhes permitia alcançar o caldeirão de tão comprido que era o cabo, porém, por tão comprido ser o cabo, não conseguiam colocar a colher na boca. Bah. Entende a dificuldade? O cabo tá lá, sim, na esquina, tu não consegue botar a colher na boca, entendeu? Sim. Muito bem, o sofrimento era imenso. Em seguida, Deus levou o rabino para conhecer o céu. Entraram em uma sala idêntica à primeira. Havia o mesmo caldeirão, as pessoas em volta, as colheres de cabo comprido, tudo igual. A diferença é que estavam todos felizes e alimentados no céu. Eu não compreendo, disse o rabino. Por que aqui as pessoas estão felizes enquanto na outra sala morrem de aflição, se é tudo igual? Aí Deus sorriu e respondeu. E respondeu. Você não percebeu. É porque aqui eles aprenderam a dar comida uns aos outros. A colher chega na boca do gripado. Que demais, passa gripe. Né? Se tiver um gripado, passa gripe pra todo mundo. Cara. É uma lenda judaica, Piangela. Do ano novo judaico. Do ano novo, a propósito do ano novo judaico. Ah, mas aquela nossa pergunta do botão, for reformular a pergunta do botão. É porque tem um. Mandou o nosso ouvinte aqui, André Luiz Junges. Obrigado aí, André Luiz. A gente gosta de perguntas que pela resposta talvez a gente descubra a. Tá baixando. Tô baixando o teu microfone bem de canto. Eu não quero ouvir, cara, mais esse assunto aqui no programa, entendeu? A moral, a índole da pessoa pela resposta dela. Faz a pergunta do trem. Tá bem. Tem uma... Tá bem, nós não vamos falar disso, cara. Vamos dar mais uma rodadinha. Não vamos falar, mano! Não vamos falar disso, é outra pergunta. Faz do trem. É outra pergunta. Faz do trem. Tem um filme chamado Habitação Fermat, que é cheio das perguntinhas, das pegadinhas. É um filme argentino chamado Habitação Fermat. Fermat era um grande matemático. E aí o Fermat uma hora pergunta pros caras assim, se você pudesse escolher um poder, você gostaria de voar ou de ser invisível? Tempo. Voar ou ser invisível? E diz o Fermat, que quem quer ser invisível tem má índole, tem má fé. Porque quer que as pessoas não quer que as pessoas. Tu não devia ter dito isso antes de perguntar pra cada um. E as pessoas boas escolhem voar. Eu queria voar. Eu quero voar. Queria voar desde o início. Eu também queria voar, claro. Imagina, poder voar, velho. Bah, demais. Vocês já me conhecem há tempo suficiente pra saber que eu não tenho caráter. pra saber que eu não tenho caráter e que eu gostaria de ser invisível. Ó, tu viu, Cagê? É, eu também. Aliás, eu vi um pedacinho do Harry Potter e a Pedra Filosofal, não vi nenhum filme da série, enfim, e a parte que eu vi era exatamente essa, onde ele usava a capa invisível, o manto invisível, aquele que ele ganhou por ter concluído uma prova lá, enfim. Eu vi um filme esses dias chamado Alice, do Woody Allen, que eles ficam invisíveis também, o cara, a Alice toma umas poções e ela fica invisível, vai fazer um monte de bobagem. Assim. Tinha um seriado que era o Homem Invisível, né? Ele ia tirando as partes. Muito bom. Muito bom. Numa época difícil de ter aquele... Não, o Homem Invisível era do relógio, não era? É um super-herói também, né? Anos da Liga 80. Da Justiça. Não, o Homem Invisível, claro. A mulher invisível. Ela é gay, do Quarteto Fantástico. Ela é gay. Eu gostava daquele avião. Não, a Mulher Maravilha. Avião da Mulher Maravilha, invisível, adoro. Coisa linda. Se a Mulher Invisível andasse no avião da Mulher Maravilha, aí ia ficar meio perigoso voar, né? Qual era o moral do relógio? Do ele apertava invisível. No relógio ele pra apertava, ficar invisível, né? Fazia um barulhinho. Tinha um que era o submarino, o príncipe submarino, um negócio tinha o que homem ele era. Do fundo do mar. O homem do fundo homem do mar. Fundo do mar. O Porã tem também um dispositivo que faz ele ficar invisível, que é quando a mulher dele liga pro celular. É o dispositivo que faz ele achar que tá invisível. É verdade. Ele acha que tá invisível. Não tem funcionado. Todo mundo vendo ele. Não tem funcionado mais. Tem um amigo meu que defende a ideia que nós, homens, em determinadas festas onde existem muitas mulheres bonitas, nós passamos a ser invisíveis, né? É o bêbado. Que elas não nos veem, elas não olham pra gente. Entendeu? Então, tu tá na lista. Tu não tá na lista. Pra lá e pra cá, não interessa, tá invisível. Acontece contigo isso. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês aqui, não é classificados, mas tá a fim de ter o seu imóvel próprio? Sim! É mais fácil do que parece. Se liga aqui no lançamento incrível da Gold Fábio Residencial Quinta do Sol. Apartamentos de 2 dormitórios com suíte em um dos melhores pontos da zona norte de Porto Alegre. É pertinho de tudo, do Iguatemi, do Bourbon, da Protásio, da CIS Brasil, até da faculdade, é pertinho. Tudo em condomínio fechado com elevador, segurança 24 horas, piscina, salão de jogos, fitness, praça, churrasqueiras e muito mais. E o preço é uma barbada. A partir de 290. Ah, não. 200 mango. R$290 por mês. Menos de 300 pila, o cara paga aluguel. Sim, 290 é menos de 300 pila. O cara paga aluguel aí, 500, exatamente, pode pagar 290, Marcola, com saldo amplamente financiado. E o melhor, ainda dá pra usar aquela grana lá do fundo de garantia por tempo de serviço. Posso dar pitaco? Um pitaco? Pode. O fundo de garantia rende 3-4% ao ano, é o pior rendimento possível para um dinheiro que você está guardando para o seu futuro. Se puder comprar um imóvel, faça isso. Mais do que saque isso. Saque o seu FGTS e coloque aí no imóvel. Isso aí, mais do que isso, dá para quitar imóveis também com o fundo de garantia. Fundo de garantia. Exatamente. E então, qualquer você tá pra quitar coisa um imóvel, é melhor quita, vai do que deixar o fundo de garantia lá onde ele está. É, ele rende muito pouco lá. Viu? Muito bem, é Marcos. É legal pegar uma AIDS também, cara. Quando o cara tem AIDS, pode pegar o fundo também. Vem cá, que isso, cara? É o remédio que ele não tomou aí. Grandes emoções no blog do Pretinho hoje. Cara, eu preciso continuar aqui. Pro break, né? O cara que quer sair do aluguel. Eu preciso, desculpa, preciso continuar a Vanzolinha aqui. Agora não tem mais desculpa pra você não ter o seu imóvel. É pra sair da casa dos coroa, largar de vez o aluguel. É a grande chance de ter uma casa própria. Dá uma passada no plantão de vendas ali na Aritarragô 39, ou melhor, 3095, ou ligue o 33480400 e conquiste de vez sua independência com a Gold Farm. Muito obrigado pela Gold Farm anunciar com a gente aqui e entender que o Pretinho pode divulgar muito bem os seus produtos. Desculpa qualquer coisa. Desculpa por qualquer coisa. É isso, meia da tarde. Vamos pro intervalo, né, cara? Cara, o lance... Ainda tem os classificados, né? Isso, vamos faturar! Vamos nós aqui. Tô muito feliz com o desempenho do Marquinhos, cara. Tá vendendo o lance. Uma dica boa hoje. Vendo um filezão de carro, um Marea HLX vermelho Ferrari. Carrão, hein? Ano e modelo 2002, da série nova, com a traseira nova, motor 2.4, 160 cavalos, muito câmbio cavalo automático, banco em couro, airbag duplo, controle de som no volante, freio a disco nas quatro rodas é completão, parceiro. Sim. Sou o segundo dono. Segundo dono, revisões e serviços de mecânica feitos na agência autorizada, ele tá pedindo 22 pau nessa maré, uma caminhonete maré. Maré é o 160 cavalos, mas. Ah, não é uma caminhonete, não, cara. É um maré. Maré normal. Não é maré weekend, é um maré normal. Então é isso, 22 pau, analisa a proposta, motivo da venda, ele tá construindo. E é óbvio que faltou dinheiro pra terminar a obra, como pra quase todo mundo, né, guri? É verdade. Tá pegou muito barato. Pede apoio, pegou no pé de apoio. Peito! Tá barato maré. Só a corrente dentada de um maré hoje em dia. A correia dentada. É 22 pau. Correia dentada. Que é isso? Contatos para o Wagner Lodi, @hotmail.com. Obrigado aí, Wagner. Valeu. Tá jogando um bolão, hein, o Wagner Lodi. Wagner Lodi. Sou o Henry de Joinville e tô vendendo a minha caravan com uma grande dor no coração. Preciso comprar um carro mais novo pra minha mulher. O carro é 100% original, com todos os documentos em dia. É uma verdadeira relíquia. Características: caravan Comodoro, motor 4.1 de 6 cilindros a álcool. Que beleza! 87 é o ano, cor preta, ideal pra galera do Pretinho. Imagina depois do Fuca do Pretinho, a caravan do Pretinho, velho. Ah, maravilha. Motor, lataria, aí estofamento. Daí cabe todo mundo, Corazinho. Só tu ocupa o banco de trás, Corazinho. Mas eu sei, cara. Meu sonho é ter uma caravan dessa. A galera na cachorreira lá. E quando o KG morrer, a gente já tem um carro. Eu comentei com a doutora Liz da CAF hoje que o KG tava se recuperando, tava voltando agora. Ela disse: mas como é que não vai estar dentro de um homem de 400 anos? Um beijo pra doutora Liz, é grande. Pô, 400 anos, mas saúde de ferro, saúde, né? Tá vivo aí, né, cara? É isso aí, meu. O manual do proprietário, e vai no porta-luva, o manual do proprietário da caravan, cara. Ideal para colecionadores, 13.500. E-mails para caravanpreta@gmail.com.br. Valor do meu carro, cara. Demais, cara. E olha, eu vou te falar uma coisa, com todo respeito ao teu carro, eu prefiro muito mais a caravan. Toda a vida. Obrigado, gente. Nada, que é isso. O Marcos ficou de caravan. A gente tá tentando fazer trocar de carro. Galera, vamos faturar então? Vamos. Tô aqui com um produto rapidinho que não é muito polêmico. Um produto que não vai gerar nenhum tipo de discussão. Uma caixa preta com o botão vermelho em cima. Caixa preta com botão vermelho. Pra que serve, amigo? Fica aquela dúvida. Você aí, apertaria o botão e ganharia dinheiro, mataria uma pessoa? Será que vale a pena? Contatos com psicótico@gov.com.br. Aí, novo estagiário. Ô, amigo. Repete o e-mail aí. psicótico@gov.net.br. Se aperta o botão, mata o estagiário, é isso, cara? Exatamente. E não ganha nada. Ô, meu, sobre isso aí, sobre esse assunto já, que já terminou aqui no programa, que é o da Caixa, o Almir, que é muito brincalhão, tem uma frase que nos manda aqui o Thiago, lá da GHL Advogados, o Thiago Bernardes. Uma parte dos homens procede sem pensar, e a outra pensa sem proceder. Bah. É show do intervalo! Atlântida, Atlântida, Atlântida. De volta com o Pretinho Básico para todo o sul do Brasil, com a telefonia imbatível Big, tudo de melhor para você. E da Milera, a moda está nas ruas. Vamos trabalhar aí, doutor Alcê. Casa Perini Especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta bola nas costas. Manda aí, doutor Alcê. Papai Peter, daqui a pouco tem o Havaí, doutor Peter. Vamos, Havaí. Vai jogar com o Grêmio Prudente lá em Grêmio Prudente, doutor Peter. É verdade, doutor. E caiu mais dois técnicos no Brasileirão. É mesmo? O Mário Sérgio foi demitido do Ceará. O Ceará tá vindo pro lugar dele, né? É, o lugar tá no Ceará. O lugar dele é lá embaixo da tabela, não é lá no começo lá. E o Toninho Cecílio caiu lá no Vitória. Vitória. Foi o Silas. Exatamente. Tá bom, o D'Alessandro voltou já. Voltou, já se apresentou aí. E hoje é aniversário do Porta Lopes. Da onde? O D'Alessandro tá indo muito bem, deve ser convocado de novo pela Argentina e vai ficar fora de outros três jogos no Brasileirão aí pra frente. Exatamente, e a Argentina perdeu no basquete masculino. Cara, só ganhou de nós. Cara, que lance, cara. Perdeu da Lituânia, hoje é tarde. Tem um gigante lá que joga muito. Escola. Joga muito. Grande repórter. Vocês viram o jogo Brasil e Argentina no basquete? Não, foi demais. Cara. Abraço. Demais não, né? Não, demais não. Foi um baita jogo, foi cara. Foi um joguinho pra qualquer. Pra quem diferentemente de ti, que viu a geração do Oscar, do Marcel, foi emocionante ver o jogo do Brasil. Nem viu nada. Não viu nada. Que isso via não basquete, viu. Rapaz. Não, basquete é uma bobagem. Dizer. Eu concordo com o Fetter. Basquete é uma grande bobagem. Não. Uma grande bobagem. Eu não falei que basquete é uma grande bobagem. É, como eu... O Fetter foi jogador de basquete. Chegou a jogar. Tá normal. Limpar tua barra, como eu joguei basquete, amigo. Mas eu acho assim, existe basquete e existe a NBA. Eu gosto da NBA. Basquete é uma vergonha. Isso é uma coisa... É constrangedor. Não, porque tu vê o Brasil e a Argentina, os caras erram lance livre, cara. Os caras tinham que unificar. Isso sim. Tu abriu a NBA, os caras não erram lance livre. Mas para aí, tem vários jogadores da NBA jogando na seleção brasileira. Não, mas as regras da NBA são diferentes das regras desse basquete aí do Mundial, por exemplo. É uma brincadeira. Esse basquete é uma brincadeira de universitário. Como assim, regras diferentes? Não, o contato, por exemplo, na NBA é muito mais tolerável do que o contato com esse basquete. Não, mas aí é subjetivo. Aí é subjetividade. É tal qual Libertadores. É claro, é tal qual Libertadores, Campeonato Europeu no futebol. O Cagê tá certo, se eu não me engano, tem até tá usando o Cagê pra defender o teu ponto de vista. A linha de três pontos é maior, tem toda uma jogada, é diferente. Não, mas o contato é subjetivo, é que nem Europa, no futebol, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Campeonato Unificar, né, cara? Mas é constrangedor. Muito mais interessante. Ver o Brasil no basquete é constrangedor. Eu vejo assim, penso, pô, sabe aqueles caras que tu torce porque são ruins? Tu torce porque são ruins, assim, pô, tomara. Vai, Varejão. Vai, grande abraço. Fica com pena, né? O cara fica com pena. Fica com pena, cara. Doutor Alceu, era isso? Era isso, doutor. Muito obrigado, tá, pela sua prestimosa participação aqui, doutor Alceu. Ô, Magnata. Olha aqui, a pause. Eu preciso ter, eu tenho um relato aqui de um ouvinte amigo nosso, que chegou pra mim, né? Que tem a ver, chegou pra mim, porque o Digão Melo, ele tá reclamando aqui da Playboy, da Riquelme. O que houve? Da Pobrelme. Ah, e aí, amigos do PB, eu vi a Playboy tão comentada da Larissa Riquelme, a garota mais famosa da Copa 2010. Fui ver as fotos que todos desejam ver, mas tive uma decepção. As fotos eram em 3D e vi um óculos pra ver uma lente era vermelha, a outra azul, como todos devem saber. Mas como vocês já sabem, eu sou caolho. E não consegui ver o tal 3D, Magnata. Ou eu via vermelho, ou eu via azul. Ou eu via vermelho. Ou seja, não consegui ver a tal da Larissa pelada em 3D. As fotos e o pôster estão em 3D. Tô indignado. Eles não sabem que nós, os caolhos, existem. Todos os jogadores do time do Caolho Futebol Clube não conseguem ver ela. Por que que a Playboy não fez as fotos iguais, as 3D e normais? Esqueceram que boa parte dos homens são caolhos. Boa parte dos homens? Não, cara, boa parte da homem. Só por ti, cara. Fala só por ti. Só esse cara aí e aquelas bonequinhas que a gente ganhava quando era, porque a gente não essas irmãs. Denúncia. Grande abraço, Marcos Pianzes, colecionador de bonequinhas. Ganhava bonequinha quando era pequeno, colecionador de bonequinhas. Ele tem guardado, cara. O peixe morre pela boca. Ele tem guardado uma Suzy até hoje. Você com a Suzy. Você que coleciona bonequinhas. Entra em contato. Que tu ganhava só as bonequinhas. Ah, quando a gente ganhava fazia bonequinha. Troca, tu ganhava, que eu sei. Ganhava bonequinha. Ele tem coleção de fofolete, eu vi lá na casa dele. E aí, a bonequinha que tu botava. Agarradinho, tu tem também. Tu botava tu botava ela deitada, ela fechava os olhinhos, daí levantava e abria só um, né? Ficava sempre virava caolho, né, cara? Só continuando aqui o e-mail do cara, ele também fala aí sobre a questão do filme, da caixa. Eu fico em dúvida. Se eu recusar a proposta de apertar o botão da caixa pra ganhar 1 milhão, será que não vão fazer a proposta pra outra pessoa e se ela aceitar, eu vou morrer? Então, com esse pensamento, eu apertaria o botão. Mano, abre teu olho, Magnata, pra todos os jogadores do Caolho Futebol Clube, que ainda espera que vocês marquem a data do nosso joguinho. Tão com medo aí, bebê? Tu apertaria, Pause? Eu apertaria. O Pause vive apertando, cara. Eu apertaria, claro, Magnata. Meu negócio é apertar. Mas aí, meu compadre. O cara virou pro amigo e disse... Tu sabe, querido, que quando a minha mulher briga comigo, ela fica totalmente histórica, querido. Histórica. Aí o amigo, histórica não, histérica. Não, não, histórica mesmo, querido. Cada briga volta tudo, aquilo de anos e anos, as cagadas que eu fiz. Elas são históricas. Não é um privilégio desse teu amigo, nego, né, velho. E aí, Marcola? Uma vez eu fui pedir emprego uma vez, aí tem um caos aqui muito interessante aqui que eu achei muito bem humorado. Alô, alô Bela Vista, alô Moinhos de Vento, esse é o som do verdadeiro hip hop da High Society. O nome desse som aí é do Tupac Shakur, não é? Não, não, não. Manda um abraço pro pessoal lá do Aeroclube de Belém Novo, que tá te ouvindo, guri. Pessoal, é muito teu fã. Quer saber se tu vai lá botar teu aviãozinho pra dentro do hangar ou vai ficar lá? Eu não tenho aviãozinho, Fede. Não tenho aviãozinho. Meus aviões só cabem no aeroporto Salgado Filho. Perdão. Só em aeroporto internacional. Meus aviões. Aí tu vem com um aeroplano aí. Aeroclube? Aeroclube, pô. Onde é que fica? Canoas? Pessoal de Canoas? Não, Canoas é a base aérea da FAB. Ah, é, sabia, viu só? Não, é Belém Novo, é o aeroclube. Belém Novo, onde fica? Zona Sul de Porto Alegre. Zona Sul de Porto Alegre. Manda um abraço pro pessoal do Greenville ali da frente, pessoal, ali. Greenville, será? Não sei, não conheço, não manda abraço. É, Greenville ali, né? É Greenville. Só um abraço pra Moinhos de Vento, rapaziada ali do Moinhos de Vento. Muito legal, muito bom. Ali o bicho pega muito balanço. Faz isso aí. É o verdadeiro hip hop. Então, dá pra tirar um sonzinho aí? Pô, mas esse é o teu som, cara. É meu sonzinho, mas eu queria contar uma piada com a voz do guri. Ah, pois não, vai lá. Tinha uma vaga disponível de emprego, daí o guri foi lá se né? Opa, tá, como é que... Rapaz, tá. Eu tenho uma vaga disponível aqui, mas tem que ser uma pessoa estável, que fique bastante tempo no trabalho. Eu tenho certeza que eu sou uma pessoa indicada. Vamos ver, vai, vai. Fiquei 12 anos na última casa que eu trabalhei. É mesmo, 12 anos, rapaz. Pô, então tá. Qual era a casa? Casa de detenção. Lavagem de dinheiro, Feder. Pô, é mesmo? Lavagem de dinheiro. Exatamente, lavei com a minha. Sonegação de imposto. Lavou e sujou, né? Lavou e sujou. Me dei mal, né? Tinha negócio com alguém aqui da Grande Porto Alegre, não? Laranja, só laranja. Só laranja. Negócio pequeno, né? Negócio pequeno. 5, 6 milhões. Coisinha pouca. 5 milhões. Quanto? Um abraço pro juiz Nicolau aí, grande parceiro. Lalau, grande Lalau. Nicolau. Vai daí, Cajezinho. Aí o italiano passeava tranquilo com sua Ferrari, rodando mais ou menos 120 km por hora, embora as placas indicassem que o limite era de 100 km por hora. Um guarda rodoviário a bordo de uma moto emparelha faz sinal para que ele encoste. Mas o italiano resolve se divertir, puxa uma segunda, pisa fundo e some, deixando o guarda para trás. Quilômetros à frente, o italiano encontra um enorme bloqueio policial e é obrigado a parar. Logo, um guarda de arma em punho aparece e dá a voz de prisão. O senhor está preso por ter matado um guarda lá atrás. Mas como? Eu apenas fugi do seu colega. Sim, mas fugiu tão rápido que ele desceu da moto pensando que ela tinha parado. Que isso, cara? Demais, hein, cara? Demais. Piada inteligente. A anedota se faz valer de noções de física. Exatamente. Né? De forma que o globo mais ocular está um corpo. O globo ocular não consegue acompanhar. Mais lento aparece outro, né? Muito bom, Márcio. E aí, Mr. P? P, manda um abraço pro meu namorado Felipe. Graças a ele aprendi a curtir muito o Pretinho. E a descoberta foi um marco histórico na minha vida. Um abraço para as moças, as shopping moças histórico do Barra Shopping, Andréia, que assina Pedro. Moças. A velhinha foi pega roubando uma lata de pêssego. Ô, velhinha! Pra comer com o velhinho, né? Foi presa, obviamente. No dia do julgamento, o juiz pergunta: o que a senhora roubou a lata de pêssegos? É porque eu tava com fome. Quantos pêssegos tinham na lata? Questionou o juiz. 6 pêssegos. Então a senhora... Quantos tinha, senhora? 6 pêssegos. 6 pêssegos. Então a senhora ficará 6 dias na cadeia. Opa, o marido da velhinha tava de canto ali. Ah, tá. Chamou o juiz. Meritíssimo, meritíssimo. Sabe o senhor que ela também roubou uma lata de ervilha. Eita! Eita! Manda um Marco. Marco! Histórico! Tá ligado? Pra toda a galera de Gaspar, Santa Catarina, Bruno Vilver é que mandou. Abraço, Bruno. Recebemos um e-mail aqui, meu compadre, da Adri. A Adri, que mora em Joinville, tem 24 anos e é médica veterinária. Apaixonada pela profissão, que é praticamente uma causa, diz ela. Hoje é dia de veterinário. Hoje é dia de veterinário. Nós falamos sobre isso e aí o Marcos Pinho perguntou: pra quem é veterinário? Eu não falei isso. Como não falou? Falou assim. Falou, tu tava isso. Fora de ti hoje no programa. Tava, rapaz. Tava tão animado hoje. Eu vi. Tava fora de si o Marcos Pianjas. Gostaria de aproveitar o dia de hoje, 9 de setembro, dia do médico veterinário, para mandar um super beijo para todos os meus colegas que não apenas zelam pela saúde dos animaizinhos, como também pela saúde pública. Que legal. Eu já fui muito bem cuidado por veterinárias. Uma certa vez que eu... Que isso, Porã? Não sei nem o que falar. Eu tive um probleminha aí, elas me cuidaram muito mesmo, bem. Obrigado. Que legal, cara. Obrigado. Beijos, adoro todos vocês, mas o meu preferido, desculpem-me, é Mr. P. Psicótico. Tem bom gosto, Psicótico. Bom, manda uma boa noite pra ela, Cid. Boa noite. Obrigado. Qual é o nome dela? É, o nome dela é Adriana. Adriana, boa noite. De Joinville, 24 anos, médica veterinária, apaixonada pela profissão. Diz ela assim: pensando bem, ser veterinário não é só cuidar de animais, é sobretudo amá-los, não ficando somente nos padrões éticos de uma ciência médica. Ser veterinário é acreditar na imortalidade da natureza e querer preservá-la sempre mais bela. Ah, ela é poeta também. Ser veterinário não é só ouvir miados, mugidos, balidos, relinchos e latidos. Dos professores. Mas principalmente entendê-los e amenizá-los. É gostar de terra molhada, de mato fechado, de luas e chuvas. Adoro. Enfim, ela vai aí longos parágrafos. Vai longos parágrafos enaltecendo esta louvável profissão. Como é o santo que gostava dos animais? É o São Francisco de Assis. Francisco de Assis. E no final, então, ela diz assim: ser veterinário é conviver lado a lado com ensinamentos profundos de amor e vida. Todos nós podemos nos formar em veterinária, mas nem todos serão veterinários. Muito bom. E ela ainda pergunta: e você, o que é? O que, Marcos? Definitivamente não sou veterinário. É ladrão de mulher. Você lembra que tinha aquela? E você, o que é? É ladrão de mulher. Adri, eu tenho cachorro, gato, tartaruga, passarinho, tudo lá em casa, viu? Taruga? Ela até vai ter mais motivos ainda pra gostar de mim. Viu? É verdade, cara. Quem gosta dos bichos não aperta o botão. Eu gosto de mim. Sabe que... Pode explodir um bichinho. Hoje mesmo eu tava subindo aqui do estacionamento e tinha um mascotezinho ali, um cocker bem velhinho, cara, bem mal cuidado, que estava no nosso de frango. Estacionamento aqui, meu. E aí eu subi e o bicho veio atrás de mim, eu não vi, cara. Quando eu cheguei na porta, olha, que o bicho atrás tava de ti, do meu lado. Gostou de ti, Porã. E aí eu fiquei pensando, pô, cara, que vontade de levar esse bichinho pra casa. Uh-huh. Mas assim, eu não sei se ele ainda está ali, mas se tiver algum veterinário, alguém que possa cuidar do bichinho, manda um e-mail ou uma veterinária, de preferência. Vem aqui. Bora@Atlântica. Manda pro bora@Atlântica. Ele tá ali no meio da rua, ele passou o TV. Tô falando sério, cara. É sério mesmo. Manda aí um e-mail pro Bora. Parece que abandonou os cachorros. Parece que o TV pegou ele. Os cachorros não me abandonam, não. Parece que o ônibus da linha TV pegou ele. Ele tá ali, ele vai ficar ali. Tá estendido na rua ali. De animais. É uma pena. Eu não sou muito de animais. Cid Moreira, vamos fazer um salmo aí pro dia do veterinário. Deixa eu conferir o horário aqui. Olha! Peraí, mano. Ó, vamos ouvir a hora. Não consigo ouvir. E temos 2 minutos e 10 de Moreira. Finalmente. Salmos do Pretinho. Vai, então. Eu lembrando que nós continuaremos para quem nos ouve pela internet, pelo iPhone, logo após as 19 horas. Não, internet qualquer tipo, né? Não só iPhone. Não, internet e iPhone. Ah, tá. O único animal que eu gosto é de uma piranha. Aí eu gosto. Cid. Não gostem. Vocês não gostam do cheiro do peixe? Cid, tu encapou o teu álbum? Eu emplastifiquei. Em mim tudo é plastificado. Ah, legal, Cid. Eu sou higiênico. Tudo plastificado. Vai estourar essa plástica. Cuidado, se estoura a plástica, misere um laçaço aqui. Eu vou fazer os salmos que estava prometido e eu não pude fazer num outro dia. Vai acabar o tempo. Daniel de Massaranduba mandou estes salmos que diz assim: acordo 7 horas, tomo ônibus lotado, entro 8:30, eu chego sempre atrasado. Sou boy. Atento, 8:30, eu tenho que bater o cartão. Mal piso na firma, tem serviço de montão. Ando pela rua, pago conta, pego fila, vou tirar o xerox e batalho alguns pilas na hora do almoço. Eu estava indo bem, Bora. Na hora do almoço? Na hora... Obrigado, KG. Na hora do almoço, a minha fome é de leão. Abro minha marmita e o que vejo então? Feijão. Chega o fim do mês com toda aquela euforia. Cid Moreira, lamento, não vamos chegar ao final. Grande, desta pérola do Kid Vinil, Magazine Soboy. É, pra quem tá ouvindo Atlântida, pra todo o sul do Brasil, ficamos por aqui, vem aí a Voz do Brasil, voltamos amanhã, 1 da tarde, mas pra quem tá na internet, seguimos com o Pretinho. Boa noite. Valeu, boa noite.